Matemática divina. Assim falou Henri Cristo. A matemática divina é diferente da matemática acadêmica e da matemática da carne. É, meus filhos. Na matemática dos acadêmicos, 2 menos 1 é igual a 1. Na matemática da carne, 2 menos 1 é igual a nada. Eis porque os seres humanos, quando estão sujeitos à matemática da carne ou à matemática dos acadêmicos, estão sempre insatisfeitos. Na matemática da carne, 2 menos 1 é igual a nada. Então, na solidão, o ser humano se sente deprimido, humilhado, desgraçado e infeliz quando não está com o parceiro carnal, ou seja, marido com a mulher ou a mulher com o marido. E na matemática dos acadêmicos, em circunstância alguma pode ser diferente, pois 2 menos 1 é igual a 1. Agora, 2 mais 1 é igual a 3. 2 mais 3 é igual a 5. E assim sucessivamente. Todavia, na matemática divina, matemática do meu pai, 2 menos 1 continua sendo 1. 2 mais 1, mais 100, mais 1000, continua sendo sempre 1. Porque, por exemplo, meu pai, Senhor Deus, e eu somos uma só coisa. Somos um só. Eu e meu pai e o Espírito Santo somos de novo um só. Eu e meu pai e o Espírito Santo e ainda os meus filhos, um dia seremos todos uma só coisa. Meus filhos queridos e benditos, assim será. Na matemática divina, que é a matemática do amor verdadeiro, a mais perfeita, a mais precisa matemática, 2 menos 1 continua sendo 1, e 2 mais 1 ou mais milhares será sempre 1, porque afinal, como eu e meu pai somos uma só coisa, somos um só, o Senhor é um só. Que a paz seja com todos, meus filhos.